trabalha assim, tá certo? E forma o vento 1,00 graus, 1,62 de nós, o ajuste é 1010. A pista está livre e autorizado, povo. Gente, teve ponto no 0319. Afirma. Mantenha nível 075 em condições visuais. Informe ingressando no terminal Salvador. Whisky Golf Oscar. P5490 controle. Fiosca controle. Informe pessoas a bordo. Salvador, livre à direita, chame 1219. Direita 219, muito obrigado. Salvador, bandido TAN 3196, Vana Alfa, se escuta. 3196, táxi Alfa, Índia, gate 01. Alfa e Índia para 01, 3196. Oscar controle. Onde preencheu o plano de voo? O senhor não preencheu o plano de voo. Ok, deveria ter contactado a sala de tráfego, inclusive de Salvador, aceita plano de voo pelo telefone. Whisky Golf Oscar, informe, procedência, autonomia, alternativa, código ANAC, última procedência. Pessoas e animais a bordo. Pessoas a bordo. O Whisky Golf Oscar. Thank you. nome do comandante? Não entendi. Entendi, Buareto. Ok, ciente. Em condições visuais, já posto na terminal o ajuste 10009. Acione o código transponder 0134. 1009 é o ajuste altímetro agora. No 009, informe no ideal para descida. Capatango Alfa, Vitor Juliette, ingresso no corredor forte, desça para 1.500 pés e poste através de interlaço. 1.500 pés, Alfa, Vitor Juliette. Capatango Whisky Golf Oscar, está autorizado descida até inicialmente ao nível 035. Pro da rotatória, isso que gostou. Copiou o controle? Capatango Whisky Golf Oscar, o senhor conhece os corredores visuais de Salvador? O senhor não conhece os corredores visuais de Salvador? Gente, será vetorado então para a final da 1-7, na prova da rotatória, o Whisky Golf Oscar. Porto Seguro, nível 320, aguarde coordenação. Opa, não teria temperatura? Temperatura 31. 31, obrigado. Solo Salvador, gol 1260. Deixa a informação, Mike. Gente, nível 390, aguarde coordenação. Na sua escuta, obrigado. Se você acha nessa pro, o senhor tem condições de permanecer visual? Ciente, obrigado. Sua patagófa Vitor Juliette, ingresse corredor Interlagos, mantenha 1.500 pés, informe na rotatória visual com campo. Gente, ingressar corredor Interlagos, informar na visual com campo na rotatória, ingressar com Vitor Juliette. Voo 777, copia? Afirmo. Voo 777, autorizado Porto Seguro, nível 320, via Peru Whisky 50. Decolagem da pista no zero, primeira curva à direita, saída da EL, transição de Nero. Controle 119-35, código 5514. 320-350, decola do 10, curva à direita, da EL de Nero, controle 119-35, assina 5514. Ou no 77 correto, resposta para o posicionamento. Repondará. Ou no 260, copia. Ah, escuta, 260. Ou no 260, autorizado Recife, nível 390, via Peru Whisky 58. Decolagem da pista no zero, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Controle 119-35, código 5501. Ciente, Recife, 390, Peru Whisky 58, primeira curva à esquerda, Puca, Aracaju, 1935, 5501. 260, formará quando pronto para o pushback e saneamento. Protegimento correto, gol no 260. Autorizada a decolagem, comandante. O vento é 100 graus, 15 nós. Hotel que serve para os piratas, decola de Salvador aos 31, chame 119 decimal 35. 119 decimal 35, grato, Foxtrot. Vitor Juliette, informe visual com campo. Já está, mantendo o poder de relato, está visual com campo. Controle Salvador, Papatango Brava, X-Ray Fox, Sancho, decolado da 17 na sua escuta. Papatango Brava, X-Ray Fox, suba para 1000 pés, ingresso no corredor Axé, reporte farol da barra. 1000 pés, corredor Axé, vai reportar no farol da barra, Brava, X-Ray Fox, Sancho. Alfa Vitor Juliette, torre agora, 198, decimal 6. Alfa Vitor Juliette. Juliette, torre, 198, decimal 6, grato. Torre Salvador, Alfa Vitor Juliette, está no corredor Interlagos, vamos ver que é só visual com o campo. Em curso para pouso na 197, o vento é 190 graus, 14 nós, Alfa Vitor Juliette. Eu não entendi a primeira mensagem. Se eu encurtar para pouso direto na 17, vento é 190 graus, 15 nós. Sim, a Alfa Vitor Juliette vai encurtar para pouso direto na 17. Senhor Flosca, informe visual com o campo. Senhor Flosca, informe o tráfego 11 horas, 10 milhas, rumo oeste, é um Charlie 150, está mantendo 1500 pés. Whisky Golf Flosca. Nível 340, agora de coordenação. Guardando, obrigado. Alva Vito Gilete, aproximação direta, avistada, o número 1 para pouso, as luzes. O número 2 é um pouco mais rápido. Gente, autorizado o pouso. Papa Romeo, Whisky Golf, Oscar, ciente na rotatória. Continue no perfil, o senhor vai pousar na 17 como número 2, seguir atrás de um Charlie 150, que está já na final para pouso. Copia, para chegar. 3895, autorizado Guarulhos, nível 340, via para o Whisky 50. Decolagem da pista no zero, primeira curva direita, saída da EL, transição de NER. Controle 119 decimal 35, código 5507. Guarulhos 340 para o Whisky 50, decolagem da 10, curva direita da EL de NER, 1935, 5507, está 3895. 3895 correto, reposto para o posicionamento. Chamarei. Romeu Juliette, após o pouso, vai levar a primeira esquerda e vai manter, ok? Sede, após o pouso, leva a primeira esquerda e mantém. Vai pra Vitor Juliette. Ouro 260, posição 3, pushback, acendamento pronto. Ouro 260, autorizado, resposta para o táxi. Deixa eu botar a táxi, 260. Livre à esquerda, mantém. Golf Oscar, autorizado pouso, pista livre, o vento 100 graus, 14 nós. Golf Oscar no solo de Salvador, agora aos 39, qual parte o senhor vai? Next track now. Alfa Victor Juliette, ingresse na pista, acompanha o Bit 58 à sua frente como número 2 para o Pat 4. Tango Brava, que seja Fox, informe Veracruz, visual com campo. Gente, Palmará, visual com campo, Brava, que seja Fox, Trot. Acionado para o táxi 163 a bordo, 3 horas e 10, alterna Fortaleza. Golo 260, autorizado táxi via Índia, Alfa e Delta, KNH 1009, no ponto de espera Chimiturri 1 no 8, principal 6. Gente, Excelente, leve táxi Índia Alfa Delta, agora 1009, ponto espera torre no 86, bom trabalho, 260. Naturalmente. Felipe, coordenação, Rex aí, Fox. Voo 260, ciente, está autorizado a alinhar e decolar, respeitando o deslocamento da cabeceira de 1.200 metros. O vento é 190 graus, 15 nós. Ciente, está ingressando via Delta, ciente da cabeceira deslocada, livre decolagem 10260. Mantego Salvador na escuta, prossiga. Puxou a notificação, eu estou falando de tráfego. Código 0124, vamos ter qual altitude?